É sexta-feira, tarde cabulosa na cidade. Tô num corre apetitoso, pondo em risco a liberdade. Ligeiro nas paradas, eu jamais ando sozinho. Na cinta é minha quadrada e Jesus mostra o caminho. Na vida eu sou piolho, sangue bom e sigo em frente. Na lei do olho por olho, tchou, dente por dente. Atentamente eu observo e só espero que me entenda. O mundo é dos espertos e no processo nego vai pra cena. Armando esquema, revolta nos problemas. Sentindo o apetite que insiste, mó dilema. Ninguém nunca tem pena de alguém desempregado. Disputa social, o pobre sempre tá de lado. Rejeitado, sobras e migalhas. Sangrando nas batalhas, derrotado. Vai pra vala, então partiu, esqueça. Espera que uma mágica aconteça. Por incrível que pareça, a mira sempre tá na tua cabeça. Na picadilha entre vermes e ratos. Mentiras são fatos, armadilhas sociais é mato. O ser humano não é nada virtuoso. Faz pique de bondoso, mas quer sempre só ganhar no toco. Fica nervoso e não quer dar. Não tente argumentar, dividir, repartir, nem pensar. Sem saída o instinto vira regra. O bicho vai e pega. Duvido aqui alguém que nega. E na sequela todo mundo já conhece. Na cena da Odessa, herói é quem não cresce. Então se eu pudesse até faria diferente. Mas você tá ligado que ninguém liga pra gente. Classe excluída, rotulada de bandida. Atividade suicida, pode crer, não é padrão de vida. E pra cadeia qualquer mãe fica sentida. Morrer então no crime, pelo amor é o que mais deprime. Mas sigo firme, Deus tá do meu lado. Encontra o sistema, até Jesus foi crucificado. Conta a história que o maluco era humildão. Chamou muita atenção, então morreu com dois ladrão. Pagar de santo eu nunca tive vocação. Eu sou o resultado que a vida me deu de lição. Que nessa guerra todo mundo é desigual. Alguns nascem pro bem, outros nascem pro mal, fatal. Filosofia diz que é um tipo de equilíbrio, mas perde o sentido toda vez que chega no meu ouvido. Que no governo brasileiro é só ladrão. Os caras é objetivo, só rouba de milhão. Deixando nós fudido, nunca fica arrependido. Depois na televisão vem pedir voto pro partido. Irmão, patifaria no Senado que é a cara. Roubar sem usar arma e ter carteira assinada. Só benefício e salário de patrão. Correndo com a polícia que vai dando proteção. Parece ficção, mas a cena é de verdade. Eu vivo na maldade e os cara na crocodilagem. No bang louco eu faço a cena de capuz e ferro. Enquanto os cara roubam o povo de caneta eterno. Mas que inferno, como é possível? Os caras se dão bem e no final eu que sou bandido. Sou procurado pra depois capturado. Chama meu advogado, faz acerto e delegado. Passa um pano pro meu lado que fui pego enganado. Passo a noite lá trancado e no outro dia libertado. É sempre assim, esquema financeiro dá dinheiro e não tem fim. Eu roubo do sistema e o sistema rouba de mim. Corrupção é mato, começa no Senado. Vai desde o presidente ao deputado, é sempre assim. Esquema financeiro dá dinheiro e não tem fim. Eu roubo do sistema e o sistema rouba de mim. Corrupção é mato, começa no Senado. Vai desde o presidente ao deputado. Volto pra casa e a quebrada tá sinistra. Tá cheia de polícia, um vai e vem na pista. De camburão, as motos a milhão. Pagar de vacilão é sem futuro, pois os vermes cola mesmo. Troca ideia, dando murro, faz a cena no aperto. É o aperreio, quem tá ali no meio. Pegaram um maluco com passagem, a fita é sem massagem. Reviraram, sacudiram, não acharam o que queriam. Intimidade, agredido, recolhido pro DP. Ninguém sabia o porquê do ocorrido. Pra dizer, avisar, defender, ajudar. Pra quê? Quando é bandido é melhor nem se envolver. Lei da favela é declarada. Ninguém sabe de nada, fala nada. Não vê nada, entra mudo e sai calada. Evite da mancada, consequência é negativa. Depende do que for, neguinho caga até com a vida. Cê duvida? Liga então na cena. Já vi nego tombar por causa de coisa pequena. E não adianta reclamar que vagabundo não tem pena. A chave é se ligar e cada um com seus problemas. Sem dilema, tem que raciocinar. É duro o resultado, se aprontou tem que pagar pelos pecados. Inocente e ocupado, por Deus vai ser julgado. Mas aí, ninguém espera ele decidir. Porque a cena é louca, ninguém dorme de touca. Se não tiver de boa, é ratatá no céu da boca e funciona. Neguinho sente o drama rapidinho. Não faz parada errada, sai de banda de fininho. E é desse jeito, talvez lá no Senado. Se alguém tivesse peito pra mudar o que tá errado. Imagina um deputado em cadeia nacional. Dinheiro desviado e a polícia dando um pau. Tipo igual lá na favela quando escracha todo mundo. Atitude natural, pois vagabundo é vagabundo. Mas no fundo eu não me iludo, deseja só castelo. A elite joga sujo e não se importa com o que eu quero. Mais um dia até espero, governo diferente. Pra eu não usar de exemplo e sair roubando gente. Que seja inteligente.